time. 4 months is a hobby and I see a bottle. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano. Essa é pro meus cria ficar rico esse ano. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano. É pros cria que vai ficar rico esse ano. Mais de 10 gatas no camarim. Elas quer usar minha corrente de ouro rosé. Jong é tipo família marim. Porque tem o poder de te fuder. Tinha uma gostosa que nem Marina Senna. Outra que eu faria loucura de parar na cela. Se tu me impressionou segunda, imagina sexta. Um presente por dia que nossa vida é festa. Goza, esquece que fala toda essa gente falsa. Eles fariam pior se tivessem no lugar. Quem gosta de aquário não viu o oceano. Juntei meus melhor mano, eu sou pirata, é livre ao mar. Desce safado no talentinho. Me fala o que que cê quer fazer. Abaixou a calcinha e disse assim. Sacanagem tipo ataque do PSG. Gosta de ouvir que é toda mim. Que eu largo a putaria por você. Tu sabe eu posso dar um tempo, mas eu sempre volto. Yeah. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano. Essa é pro meus cria ficar rico esse ano. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano. É pros cria que vai ficar rico esse ano. Recebi uma mensagem dizendo que adora meu jeito de fazer placo e de comemorar. Gosto quando toca no meu corpo, arrepia. Pensando no hoje e amanhã é outro dia. Tá debaixo esperando o show começa agora. E nem tô em cima de um palco, tô na cama. Mas o desempenho é o mesmo, grito o que chama. Meu maior talento, mina, sabe fazer grana. Me sinto milionária por poder sentar em você. É que esse oral bem valioso tu vai receber. Com você fica igual relógio, ponteiro ocupado. 8:80 o tempo corre ou fica parado. Me chama, me chama. A gente quebra a cama e nosso corpo fica em chama. Fumaça sobe tipo fama. Te aperto na minha perna enquanto aperta essa ganja. Fumaça sobe, ela desce o balão. Fumaça sobe, ela desce o balão. Plano. Essa é pro meus cria ficar rico esse ano. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano. É pros cria que vai ficar rico esse ano.